Foi proposta nesta quinta-feira, 10 de maio, uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra um ex-prefeito de Verdilândia, município pertencente à comarca de Janaúba, no norte de Minas Gerais, um vereador da atual legislatura e o irmão do parlamentar. Os três estariam envolvidos em um esquema de dispensa de licitação para locação de um imóvel pelo município. A propriedade seria pertencente ao irmão do vereador. Os investigados estão sujeitos à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 10 anos. Segundo a Promotoria de Justiça de Janaúba, a ouvidoria do Ministério Público recebeu informações, dando conta que dois vereadores possuíam imóveis locados pelo município de Verdilândia. Após receber as informações, a promotoria instaurou um inquérito civil para verificar os fatos. Para o Ministério Público, ficou comprovado, por meio de documentos, que um dos imóveis locados pelo município pertence a um dos vereadores. Em relação ao outro imóvel, o MPMG não verificou nenhuma irregularidade. Sobre a dispensa de licitação, feita com a anuência do então prefeito, o município alegou que estaria fundamentada em uma lei que trata da dispensa de processo licitatório nos casos de locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades essenciais da administração. Para o MPMG, ficou comprovado que o vereador locou o imóvel para o ente público em que exerce suas funções e que o então prefeito, que administrou o município entre 2013 e 2016, o auxiliou por meio de dispensa de licitação. De acordo com a Promotoria de Justiça, cópia do inquérito civil foi encaminhada à Câmara Municipal de Janaúba para as apurações devidas, uma vez que os fatos narrados podem implicar, inclusive, em perda do mandato, conforme regimento interno da Câmara de Verdilândia. Os investigados, a partir da notificação, terão 15 dias para se manifestarem à Justiça. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.